E eu sei bem, amor, que tá difícil. Às vezes até tento, fazendo um sacrifício. Lembra que eu te disse que não existe o impossível? Olha quanto tempo que nós dois estamos unidos. Tenho tanto pra dizer, coisas sobre eu e você. O tempo não para, mas eu paro o tempo pra você. Saiba que você tem esse vagabundo aqui que não perde um minuto só pra te fazer feliz. E te fazer feliz, sei que é tão fácil assim. Basta ser somente eu que te faço sorrir. O brilho dos teus olhos é tipo uma esmeralda. E tudo fica calmo quando você me abraça. Adoro tuas palavras de incentivo quando está comigo. Sei que não corro perigo, pois você sempre me dá abrigo. Um carinho de casado, um momento de amigos. Fica do meu lado nesse instante tão lindo. Seu sorriso no rosto é minha felicidade. Seu corpo no meu corpo sempre mata minha vontade. Mata minha vontade, reagir da emoção. Envolve um beijo seu, palpita meu coração. Seu sorriso no rosto é minha felicidade. Seu corpo no meu corpo sempre mata minha vontade. Mata minha vontade, reagir da emoção. Envolve um beijo seu, palpita tá meu coração. Preta, cê sempre soube, pena que cê não ouve. Será eternamente a melhor que houve há mil anos. Somos só nós dois. Viver o agora e esquecer o depois. Sabe como é, né? Sou guerreiro de fé, é. Dentro do que eu posso te dou o que quiser, é. Vou te fazer mulher, é. A proposta tá de pé, é. Só não liga pro Zé, é. Sei que você me quer, é. Te quero então já é. Sem ilusão, sem drama, sem cena. Se estou contigo, esqueço dos meus problemas. Já guia e a letra já tá dada. É você na minha vida e vai brilhar minha caminhada. Ficar assim todo sorridente, ter você do lado e não mais na minha mente. Correr tipo aliado, sem quebrar corrente. Junto e misturado, não atrás nem na frente. Seu sorriso no rosto é minha felicidade. Seu corpo no meu corpo sempre mata minha vontade. Mata minha vontade, reagir da emoção. Que rouba um beijo seu, palpita meu coração. Seu sorriso no rosto é minha felicidade. Seu corpo no meu corpo sempre mata minha vontade. Mata minha vontade, reagir da emoção. Se for um beijo seu, palpitar meu coração.